América, Oscar, visual pro Avião Nacional. Mantenha, aguarde para a decolagem. O Lima ocupa Mike. Mantenha, aguarde. Pouso 964, pouso autorizado, pista 10, verso no 30 graus, 129. Sempre pouso, pista 10, gol no 964. Regressa, Vertical de Veracruz, acendendo. Autorizado, Vertical, aqui, ó. Papatango Lima, aqui no Bravo, solo 26, libere a direita, estaciona a frequência livre, boa tarde. Negativo, Lima, por favor, Mike, estou com tráfego na curtíssima para pouso, na pista 10, poderia interferir na sua, no seu pouso. No caso, o senhor teria condições de decolagem quando autorizado, está presente? Quando autorizado, é presente, porém de uma favor, não interfere em... Sim, aguarde mais alguns instantes para a decolagem. 3,2 m, 8.95. 3,2 m agora, é 3,2 m. Lima Papa Mike, observando o tráfego alinhado na cabeceira 17, autorizado decolagem da presente, o vento 130 graus, 129. Lima Papa Mike. Sim, decolagem da presente, tráfego 9. O Xander 6326, na escuta? Positivo, o servidor passar o sinal na baixada agora. 6326, continua a aproximação, número 2 para pouso, em foco tráfego decolando cabeceira auxiliar, sentido norte. A sua esquerda, não interfere com a sua aproximação, continue aguardando, pista livre. Puxa, agora. Negativo, aguarde, November Oscar Whisky. Uma Papa Mike decola aos 28, controle 120, decimal 8. Para o sol, chamar o controle 128, mesmo Papa Mike, graças. 1964, solo aos 28, libera a direita, solo 1219. 2 ao lado. Salvador, na Pro Delicia, 507, ela não se escuta. Lima Papa Mike, mantém 500 pés, QNH no 0 no 4. Reporte visual com o povo. 0 no 4, reportará visual, Mike. 6326, pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 129. E pouso, na casa. Não. 315, informo que após o pouso do tráfego da companhia será autorizada sua decolagem. Zona 54, desamarra 2.000 pés, autorizado sinal de procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 4.2.000, reporte para o localizador, a 3.154. 3.154, poderia voar a Duna para evitar uma aprovação? Foi Duna, 3.154. Obrigado, 3.154, boa noite. Meu November Oscar Whisky, atenta a possível esteira do Airbus que pousa. Autorizado decolagem pista 17, vento no 30 graus, 129. Canal 6315, autorizado alinhar e manter pista 10. Estou ali, uma papa mais. Lima, Papa Mike, no tráfego conhecido em forma livre, frequência para coordenação. Frequência livre, bom domingo. Salve, obrigado. Sou Salvador, Buenas, 193, quanto será pra? Andrés, 193, boa tarde, após a rolagem do Airbus à sua frente, autorizado a alinhar e manter. Fazer duas da Oxanera, alinhar e manter para o 0, 3, 193. November Oscar Whiskey, decola 32, controle 120, décima 8. Controle 120, décima 8, November Oscar Whiskey. Oceaner 63, 15, autorizado decolagem pista 10, vento 120 graus, 129. Autorizado decolagem 10, no farol da barra. Mais três visuais, reportarei no travesso do farol da barra, November Oscar Whiskey. Chanel 6315, decola aos 33, controle no 208. 208, graças ao trabalho, meu, 305. Solicita manter-se um pouco à direita do corredor, já devido com armações. Está livre, November Oscar Whiskey. Graças. Controle Salvador 6315, boa tarde. Chanel 6315, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, autorizado, direto lida. No 93, autorizado decolagem pista 10, vento 120 graus, 129. Autorizado decolagem pista 10, tá vento 120. Okay. 193, decola os 36, controle no 208. 208, boa. Passa 1290, tá passando 1200. 3193, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340 via saída São Bono. 340 via São Bono, tá 3140. 9307. Sinal 3154, chame a torre, no 8, decimal 95. 8195, obrigado, até a próxima, até 3154. Boa tarde, etapa 4771, informação novembro. Sinal 4771, no dia, sabia chegada a Bons para 4000 pés, que é legal, no 0, no 5. E a Bons, 4015, tá, 4771. Salvador, muito boa tarde. Até 3154, passando de Serra visual. São 3154, autorizado pouso pistão no zero, vento 120 graus, 119. Teste, até 3154. November Ask Whiskey, confirme informações de sobrevoo. November Ask Whiskey, após o Fora da Barra, qual localidade que irá sobrevoar? Gente, como que em instante terá paraquedismo? Gente, aguarde, Letra Banquilo. November Ask Whiskey, pode manter a espera sobre o farol da barra? Para aguardar o paraquedismo? Afirmativo. Sim, manterá o aguardo sobre o farol da barra. Gente. Silêncio Cabequilo, em coordenação com tráfegos locais, livre lançamento, abaixo para descida. Cabequilo já coordenando a livre, com a parábola pronta para a ascensão para o 195 para o segundo lançamento. Já acho que mantém o farol da barra. Sim, mantém o farol da barra, não prenderá o suíço. November Horácio Cruz, que foi autorizado para que dirijam sobre Veracruz. Cliente, vai manter o farol da barra após o processo para Veracruz. Número 315, chamei o centro Recife. Frequência no 25 decimal 1, no alterno 28 decimal 35. 1142, boa tarde, autorizado a linha de decolar pista 1-0, vento 120 graus, 119. A linha de decolar pista 1-0, CNM 1-4-2. E ao mesmo solo? Pelo grupo lançado em mais 3 minutos, 4 minutos no máximo, e após o segundo lançamento, mais 4 minutos. Entendi, Juliette, como é que é? Navegadores que informam que você deve aguardar mais 4 minutos para a descida dos paraquedistas. Quem está aguardando o setor do farol da barra, navegadores que... Se desejar, poderia autorizar o 99 que eu ia aguardar sobre o ferryboat no mês próximo. Autorizado, navegadores que... Autorizado, você aqui para Veracruz, vai manter a linha do litoral navegadores que... Navegadores que foi autorizado o ferryboat. Zona 93, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 28 decimal 35. 251-2835, boa. No 42, solo 44, libere, chame agora o controle no 20 decimal, decolado aos 44, chame o controle no 208. 208, obrigado. Controle Salvador, CNM 142, decolado. Pouca. CNM 142, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350 via saída Cuca. 350 via saída Cuca, 142. Dando Juliette Cabequilo, pronto para o segundo lançamento. Juliette Cabequilo, livre lançamento com os tráfegos locais. Já coordenado com os tráfegos locais, sua parada descida Cabequilo. Dando Viroz Quisque, para ingresso no setor de Ilha de Veracruz, na setor do aeródromo de Veracruz. Coordenando com Juliette Cabequilo, está autorizado a levar frequência para a coordenação. Frequência livre para a coordenação, Novembro Viroz Quisque. Do táxi até a Papá. Chame na Papá, Kilo Romeu Oscar. Chame na Papá, Kilo Romeu Oscar. Romeo Oscar, aponta para o Bravo. O Romeo Oscar, autorizado ingresso pista 17, reporte alinhado e pronto. Trouxe autorizado, reporte alinhado e pronto. Romeo. Fica atento ao novembro, acho que o espírito de ar está na frequência livre. Nossa, autorizada decolagem pista 17, vento 0 graus, 1-1. Toque, rebote. Desce e mantenha 4 mil pés azul, 2662. Identificou, voar agora a posição toque, descendo para 4 mil, qual seria o ajuste? Federal no 0, no 5, confirmando a matrícula azul 2662. Afirmativo, azul 2662. 1-0 no 5 é o ajuste, pro de toque. 2 mil quilos e frequência para coordenação com os tráfegos locais. Quilo Romeu Oscar, decola ao 49, chame controle no 20.8. 1208, Quilo Romeu Oscar. Papatango, Quilo Romeu Oscar, prossiga. Pés autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2000, vamos estabilizar o 471. O ambulância não copiou o controle. Tango quilombiótica, mantenha condições visuais, o número prédio no Guaido Axé, reporte no farol da barra. Fundamental, Axé, reportará no farol da barra, o quilombiótica. Xané 6142, chame o centro Recife, frequência no 25.145, alterna no 2.085. 2.55, 2.085, Xané 6142. Duna. Está presente Duna, 2662. Monte Salvador 63, 14 da Ocean, descida 1950. 314, desce, mantenha 5 mil pés, vou direto e TAP. 5 mil para de TAP, 14. Controle ao azul 2662, nessa prota é autorizado interceptar o INS? Está autorizado 2662, nessa parada 25007, autorizado, reporte estabilizado. 25007, autorizado procedimento, vai reportar estabilizado INS, o azul 2662. Azul 4462, para distinta ciência da Oscar. Azul 4462, vê se mantém a nível de voo 1900, que é legal, 1015. Claro, 100, 1015. Então, 4471, chame em torno no 8, decimal 95. 295, 471. Bom, passou pelo Salão da Barra. Pelo meu Rosca, e como o tráfego do Papatão, Papa Romeu, 9 Miras Whisky. Fazendo TGL em Veracruz, está tratando uma frequência para coordenação. Do 4462, vai para de Boa Média, para chegar da Boa Média 1. Está voando Boa Média, na Boa Média 1, autorizado para o centro. Salvador, boa tarde, tá? 4771. 4771, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 30 graus, 119. Livre pouso, tá? 4771. Seu nome é 314, desse mantenha 4 mil pés. 4.314. Controle Salvador, boa tarde. Passaredo 2231, docente da Oscar. Passaredo 2231, autorizada a chegada para o médio 1, que é legal no 015, reporte para descida. 2231, repassará. Azul 4462, informação de tráfego. 9 horas e 7 milhas, rumo nordeste. Cruzando o nível de voo no 30, descida para 4 mil pés, Alfa 320 da Oceanem. Oceanem é 314, informação de tráfego, 3 horas, 1,6 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível de voo no 80, restrito 1 centena, eco 190 da Azul. Obrigado pela informação, né, 314. Controle Salvador, voo no 097, boa tarde. Voo 097, dessa via chegada a Bonfi para nível de voo 060, QNH 1095. QNH 4462, prossiga para 2000 pés. Para 2000 pés, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Alinha bem na 1-0, azul 4-0 mesmo. Desce inicialmente até 2500 pés, 4462. Até 2500. 121, decimal 9. Direito 129, está 4771. 19 que efetou desvios? 4462. Gente, passa pela esquerda, 4462, seu número 2 na aproximação. Pela esquerda, 4462. Pista 1-0, vento no 30 graus, 1-1-9. Decolagem 1-0, azul 4-0, Salvador, Buenas, 6321, Chanel 6321. Após a rolagem do Embraer das autorizado alinhar e manter. Alinhar e manter após a rolagem do seu colega, 632 na chave. Emmanuel Azul é número 2, após o Oceano. Afirmativo, Azul 4462, desse mantém nível de voo 110, 110. Controle passageiro 2231 para descida. 2231 desce e mantém nível de voo 080, QNH 1095. 080 1015, 2231. Quatro, 462, uma centena autorizada. Uma centena, cruz a 120. Azul 2662, prossiga para 2000 pés. 2000 pés, 2662. Azul, boa tarde, azul 4065, decolado, 1000 pés na sua escuta. Azul 4065, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 320. Linha saída São Bruno. 320, São Bruno. 4065. Possibilidade de voar monte, pá? Beleza, azul 4065. Leda, confirma? Afirmativo, 4065. Vou em Leda. Positivo, pro de Leda, azul 4065. 4462. Reduza a velocidade para 220 nós. Já iniciou a redução. Está voltando agora a manter a magnética 0,5 LS. Azul 2662 estabilizado em LS visual. Azul 2662, chama retorno no 8 decimal 95. 1895, obrigado, senhorita. Azul 4462, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 025, limite ao localizador. Esquerda 025. Localizador. Mas só vou aqui 5 milhas nessa prova aqui, já vai curvar essa informação. Pense, azul 4462, reporte ao fim do desvio. Controle a descida para nível de voo 090. 090, está curvando para 025. Vamos ver se é 020. Autorizado pela 20, azul 4462. 020. Passou o externo azul 2662. Do 2662, continue aproximação, aguardando autorização de pouso. Continue aproximação, aguardo autorização, 2662. Azul 4462, desce e mantém nível de voo 050, informe que irá ultrapassar o custo do localizador. Gente. 03, controle 120, decimal 8. 08, major. Salvador, 321, Chané, decolou na Arboruno, 1400. China 321, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360 via saída Arboruno. 360 via Arboruno na 321. China 314, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, China estabilizado na 314. Bruno 097, reduz a velocidade para 2209, número 4 na aproximação. 120, reduzindo 097. Acelera 2231, desce e mantém nível de voo 050. 050-2231. Azul 4462, desça para 4000 pés. Para 4000, 462. Solicita por gentileza permanecer na precisa da saída 621. Bem, se suba via chegada, via saída Arboruno, o China 621. Via, obrigado, 621. Controle, voo 120, boa tarde, passo 2, 3, 5, 7, 1, 0. 1, 1, 2, 0, dessa via, chegada Bomé de 1 para nível de voo 080, QNH 10, 15. 080, Bomé de 1, 5. Azul 4462 para o localizador, curva direita, proa 120, reporte estabilizado. Direita 120, está autorizado o procedimento. Afirmativo 4462, desce inicialmente até 3000 pés. E aí, 120, desce para 3000 e cruzará estabilizado. Solo ao 06, libera a direita, solo Salvador, 121, deixa o longe. Libera a direita, solo Salvador, 219, obrigado, boa. E mantenha 4000 pés. Desce, mantém 4000, 2231. Salvador, azul 2762, boa tarde, ponto de espera na 0. 762, da azul, mantenha ponto de espera. Mantenha ponto de espera, 62. O 2009, autorizado a decolagem, vista 1 no 0, vento no 40 graus, 1 no 0 no. Autorizado a decolagem, 1 no 0, voo 2009. Telemetria 21, voo Elefa. Elefa, 321. Passaredo 2231, passaredo 2231, informa o tráfego 2020 milhas, rumo oeste, cruzando nível de voo 085 em subida para o 360. 2231, ciente, reduzindo. 2231, desça para 4000 pés, possivelmente a razão de descida. 2231 para 4000, aumentando a razão de descida, livre da restrição e tal. Gol 1097, vetoração do sequenciamento, cruzei direita para 230, limite radial 280 do VR de Salvador. Direita 230, gol 1097. Azul 4065, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterno no 28 decimal 35. Afirmativo, Recife 1251, 2835, 4065. Gol 63, 04, estabilizado, X-Ray. 3194 transmissor, no 8.95. 395, obrigado. Atualiza 2231, desça para 3.000 pés. QNH 10.15. 2231, 3.000, 10.15. Azul 4462, desça para 2.000 pés. Autorizado, final do procedimento LSX-Ray, reposto estabilizado no localizador. 2.000, pois arame, 4462. Controle Salvador, gol 2009. Gol 2009, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 240, está autorizado direto Coral. 240 direto Coral, poderia confirmar com o coordenador após o nível final 200, gol 2009. Sete, aguarde. Paredo 2231, reduz a velocidade para 2009, número 3 na aproximação. 2231 para 200. Pela 097, desça e mantenha 4 mil pés. O 1097, desça para 4 mil pés, QNH 10.15. 4.015, 1.20, desça e mantém nível de voo 050. 050, voo 1.20. Oxanema 321, chame o centro Recife, frequência no 26 decimal 0, terno no 28 decimal 8. 260-288-6321, bom domingo. Passaria do 2231, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LSX-Ray, reporte estabilizado. 2231 para 2000, reportará. Do 4462, chame turno no 8 decimal 9 e 5. 1895, gente. 2009, autorizado nível final 200, subir, manter nível de voo 200. Prossiga. Voo 2009, suba para nível de voo 200, autorizado nível final 200. 200 como final, mas muito obrigado, voo 2009. Uno 097, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, 097. Uno 097, curva esquerda pela 180. 180, Uno 097. Chanar 6314, solo 11-1, libere a direita, solo Salvador 121, decimal 9. 219, atua. Parimônio Tratio Azul 4462, final estabilizado visual. Azul 4462, QNH 1015, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando. Azul 4462, autorizado pouso, pistão no zero, vento, 140 graus, 109. Pouso 7. Azul 2762, visual com a embreagem acompanhando o final. Filmo. Azul 2762, após a passagem do tráfego que pousa, autorizado em manter pistão no zero. Faz o pouso da embreagem ali, mantém pistão no zero, 2462. Gono 097, desça para 2.000 pés. 2.000, Gono 097, 1.500. good day, Control 076, Power 6, Lateral 224, Descent 160, the information Oscar. Condor 076, descending to 4,000 feet, KNH1015. Descent 5,000 feet, confirmed, KNH1015. Condor 076, descending to 4,000 feet, 4. Descent 4,000 feet, Condor 076, KNH1015. Tá, já está pronto aqui, vai agilizar o descente. Azul 4462. Solo aos 1-4, direita 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, 4-4-6-2. Voo 2009. 2-2-2-3-1, passou sim para baixar o trabalho. 2-2-6-1, chame torno no 8, decimal 9-5. 8-9-5, obrigado. Gol 097, sobrevivendo. Gol 097, chame torre. 118, decimal 95. 295. Gol 256, ponto de espera pronto. Gol 256, mantém ponto de espera mexendo zero. Mantém ponto de espera, 256. Torre. Passageiro 2231, boa tarde, senhor. Baixar travado. Passageiro 2231, boa tarde, tráfego avistado. Autorizado pouso, pistão no zero. Vento 120 graus, 109. 2231, livre pouso. Papai Romeu, November Ashfish, que mantenha o 1.500 pés de conferências visuais, que negar 1-0-1-5. Torre, gol 1-0-9-7. Gol 1-0-9-7, a torre, que negar 1-0-1-5, continue a aproximação, número 2 para pouso. Aguardando o gol 1-0-9-7. Zero final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Para 2015, já passará a Lagoa, 920. Controle Salvador, Azul 2762. Coral no Bravo, bom dia. Azul 2762, contato radar na decolagem, suba para nível de volume 0 via Coral 1 no Bravo. Via Coral 1 no Bravo para 180, conto você para onde Coral? Azul 2762, veio Coral. Direto Coral 1120, reduzido 27 para 2009. É reduzido, voo 1120. Carreiro 2231, no solo aos 18, livre à direita, chame solo em 121, decimal 9. Livre à direita, 1-2-1-7-9-5. 1-2-1-9. 1-2-1-9, gente, passareta. Voo 1-0-9-7, vento 1-3-0 graus, 1-1-9. Autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso no zero, 0-9-7. 256, autorizado LA e manter pista no zero. A linha mantém 1-0 no 256. Zero degrees to white weather for about 10 miles. How heading 076? Heading 190 for 20 miles. Clear deviation, condor 076, after flight payload position. When we are clear, direct payload position, condor 076, we call you. Go no 097, no solo, aos 20. Livre direita, chame o solo em 121, no decimal 9. Direita, 29. Autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 120 graus, 09 nós. Deu decolagem no 256. Parece para ingresso em internado. Número, acho que já pode ser asa, visual com campo. Estabilizado no 120. 1-120, chame turno, 8, decimal 95. 1895, no 120. Só visual com o campo de acesso, campo 95. November, acho que fecha o retorno no 8, decimal 95. Torre em 118, decimal 95, 96. Tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento, 120 graus, 10 nós. Livre pouso, pistão no zero, voo no 120. Voo no 256, decolado aos 21, chame controle Salvador em 120, décima 8. 1208, boa tarde, MF. Controle Salvador, muito boa tarde, voo 1265, decolado no zero, Cuca, Sparsusa, 1600. Falou 256, contato radar em decolagem, suba para nível de voo 370, está autorizado o Jamo. Minha atenção, nível 370, esquerda para o de Jamo, voo 1-2-5-0. Azul 2762, voo em Raira. Proje Raira, 2762. Na frente de cabo de mar, reportará, 96. Controle Salvador, o Tram 3367, formação Oscar, descendo a 160. Tram 3367, dessa via chegada a Bonf para 4.000 pés, que é negar no 095. Via chegada a Bonf ao... o ajuste 1095, o Tram 3367. Tram 3367, dessa para 4.000 pés. É, de 4.000. Final, I arrest, but establish localized. On the 076, descent 2,000 feet, cleared ILS, X-ray 10, will call established localizer. Chile 6227, autorizado, né? Mantém isso no zero. Mantém 6227. Azul 2762, solicita nivelar 200. Frente Azul 2762, é quase coordenação com o Centro Recife. Guardando. Direito 209, é o nono 20. To self maintain below 4000 above. 076, say again. Confirm clear to 2000 and payload 4000 above is not necessary. Clear to 076. Pardon. M2227, autorizado a decolagem, pista 10, vento 130 graus, 09 nós. Voo no 659, não pode parar, não, no 0, pronto. Voo no 659, autorizado, né, e mantém-se no 0. Ah, sim, mantém. 2762, está autorizado, nível final 200, sub e mantenha para 200. Autorizado, nível 200, 2762, muito obrigado, senhorita.